Código de Trânsito Brasileiro e Manual Brasileiro de Fiscalização para a Guarda Municipal. Este documento sintetiza as diretrizes da Resolução CONTRAN número 985/2022 e do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, organizando os temas fundamentais para a atuação e o conhecimento técnico exigido em concursos de guarda municipal. 1. O agente da Autoridade de Trânsito e o Sistema Nacional de Trânsito, SNT. A fiscalização é um dos pilares da segurança viária, ao lado da educação e da engenharia. O papel do agente é fundamental para a mudança de comportamento dos usuários e a eficácia da norma jurídica. Categorias de agentes. Conforme o MBFT, o agente competente para a fiscalização deve pertencer a uma das seguintes categorias: agentes de órgãos executivos de trânsito ou rodoviários, policiais rodoviários federais, policiais militares, mediante convênio, guardas municipais, na conformidade da Lei nº 13.022/2014. Agentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal, mediante convênio. Requisitos para o exercício da função: estar devidamente uniformizado conforme o padrão da instituição. Estar no regular exercício de suas funções. Utilizar veículo de fiscalização devidamente caracterizado. 2. Processo de autuação e o auto de infração de trânsito, AIT. O AIT é o auto administrativo vinculado que inicia o processo de aplicação de penalidades. Ele é uma peça informativa que deve conter os fundamentos do fato observado. Regras de lavratura. Flagrante. Considera-se em flagrante quem está cometendo ou acaba de cometer a infração, com ou sem abordagem. Abordagem. Deve ser priorizada sempre que possível. O MBFT classifica as infrações em possível sem abordagem, mediante abordagem, ou vide procedimentos. Proibições. É vedada a lavratura por solicitação de terceiros, exceto em operações coordenadas onde um agente informa a infração a outro. O AIT físico não pode conter rasuras ou emendas. Sinalização. Se a infração depender de sinalização, esta deve estar visível e legível. Caso contrário, o agente não deve autuar, e sim comunicar a irregularidade à autoridade competente. Classificação de infrações simultâneas. O MBFT estabelece critérios técnicos rigorosos para quando múltiplas condutas são observadas. Tipo de infração, definição, procedimento. Concorrentes. O cometimento de uma implica necessariamente na outra. Lavra-se apenas um AIT. Concomitantes. Ocorrem de forma independente. Lavra-se um AIT para cada infração. Continuadas. Conduta única e ininterrupta, observada em momentos distintos. Lavra-se apenas um AIT. Sucessivas. Repetidas condutas idênticas ao longo de um percurso. Exemplo, avançar vários sinais. Lavra-se um AIT para cada constatação. 3. Medidas administrativas. Diferente das penalidades, as medidas administrativas visam a proteção da vida e a fluidez do trânsito, tendo caráter complementar e preventivo. Retenção, remoção e recolhimento. Retenção do veículo. Imobilização no local da abordagem para sanar irregularidades. Se não puder ser sanada no local e o veículo oferecer segurança, pode ser liberado com prazo de até 30 dias para regularização. Registro no Renavan. Remoção do veículo. Deslocamento para depósito para reestabelecer a segurança ou fluidez. Não se aplica se o condutor habilitado retirar o veículo antes do início da operação de guinchamento. Recorrimento de CNH, PPD. Aplicado em casos de suspensão ou cassação. Se digital, o bloqueio ocorre no sistema. Se física, o agente recolhe mediante recibo. Recolhimento do CRLVE. Inserção de restrição no sistema para garantir que o proprietário regularize o veículo. 4. Infrações, penalidades e responsabilidade. As infrações são classificadas pela gravidade, gerando pontuação no prontuário. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. Atribuição de responsabilidade. Proprietário, responsável pela regularização do veículo, conservação, características e habilitação legal dos condutores que ele permitir dirigir. Condutor, responsável pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção. Embarcador, transportador, responsabilidades específicas sobre excesso de peso e carga. 5. Habilitação e documentos obrigatórios. O porte do documento de habilitação, CNH, PPD ou ACC, é obrigatório, podendo ser dispensado se o agente tiver acesso ao sistema informatizado para verificar a situação do condutor. Infrações do artigo 62. Destaques. Artigo. Conduta, gravidade, observação técnica. Artigo 62. I. Sem possuir CNH, PPD ou ACC. Gravíssima. Multa 3 vezes. Pode ser crime. Artigo 309. Artigo 62. 2. CNH cassada ou suspensa. Gravíssima. Multa 3 vezes. Recolhimento do documento. Artigo 62. 3. Categoria diferente. Gravíssima. Multa 2 vezes. Retenção do veículo. Artigo 62. 5. Vencida há mais de 30 dias. Gravíssima. Multa. Recolhimento da CNH. Artigo 62. 6. Sem lentes, prótese ou adaptação. Gravíssima. Exige abordagem para constatação. Artigo 62. 7. Sem cursos especializados. Gravíssima. Exemplo. Transporte escolar ou emergência. 6. Crimes de trânsito em nível objetivo. O MBFT indica que certas infrações administrativas podem configurar ilícitos penais. Capítulo 19 do CTB. Artigo 307. Violação da suspensão ou proibição de dirigir imposta judicialmente. Artigo 309. Dirigir sem habilitação ou com habilitação cassada ou suspensa, gerando perigo de dano. Condução anormal. Artigo 310. Entregar a direção à pessoa não habilitada, com habilitação suspensa ou cassada, ou sem condições físicas ou psíquicas. Ranking de assuntos mais importantes. Com base na recorrência e na natureza das atividades da Guarda Municipal, segue o ranking de prioridade para estudos. Medidas administrativas, retenção e remoção. É o tema mais prático e comum no dia a dia da fiscalização municipal, com muitas regras sobre quando liberar ou remover o veículo. Agente da Autoridade de Trânsito. Essencial para concursos de GM, pois define a competência legal e os requisitos para a validade dos atos praticados pelo guarda. Processo de autuação, AIT e infrações simultâneas. As distinções entre infrações concomitantes, concorrentes e sucessivas são temas técnicos frequentes em provas objetivas, para testar o conhecimento do MBFT. Habilitação e infrações do artigo 62. A fiscalização de condutores é constante, e as nuances sobre CNH vencida, categoria diferente e cursos especializados são detalhadas exaustivamente nas fichas do manual. Responsabilidade pela infração. Importante para identificar corretamente quem deve ser autuado, proprietário versus condutor, e a aplicação de responsabilidade solidária. Crimes de trânsito. Objetivo. Cobrado para garantir que o agente saiba quando uma infração administrativa transcende para a esfera penal, exigindo providências junto à Polícia Judiciária.